Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 3. Em 1938, de Jorge Serra já só existia a recordação do nome, tendendo a perpetuar-se no covão onde caçara e nos filhos e netos, já homens alguns. A fama de ter sido músico fundador. É o que dizem as escrituras e a fotografia comprova. Caçador e sapateiro, a machadita que o Adelino, filho mais novo, acabara por herdar. Ah! E as leiritas no pendil, esfatiadas pelos 5 filhos que a Maria lhe fora oferecendo. Bem, e também a tapada que ninguém dividiu, e lá continua a olhar para o céu, ali, para as fontes do Conde. A água das fontes do Picão, do Chafariz e do Rocio, por contraste, continuava a jorrar dos ventres fartos num cantar que julgavam eterno. E não só essas que o contar da história levou a mencionar, também as de São Pedro, do Ribeiro, dos Namorados, do Casão, das Fórnias, do Valazedo, e as outras teriam coisas lindas de ouvir e de dizer. Todas elas viram encontros furtivos, contrariados, carícias breves a verter paixão, lutas sem glória e sem porquê, homens cansados da labuta sem fim, sedentos de água e de humanidade, garotos vivos em correrias loucas e caras lindas ou engelhadas, com adornos leves ou embiucados, mas sempre rostos singelos. Meninas ricas não iam à fonte. Nem sabem o que perderam essas pálidas, recatadas e apáticas criaturas de outras eras. Os entardeceres mornos e inebriantes, com cheiro a palha cortada, que castigam os corpos pela fadiga e pelo desejo ancestral de pecar, corpos fremindo em contacto com a terra-mãe, tépida do sol criador. O regressar dos rebanhos num aleluia tão vivo e natural que nenhuma proibição de homem poderia fazer esquecer. As cavaqueiras sem fim, onde todos sabiam da vida de todos, abrindo as portas à fraternidade e às alegrias e tristezas comuns. O reboar sem igual da água caindo no fundo dos cântaros, num canto fluido de vida e harmonia. Os namoros pacatos e fugitivos que as barreiras sociais mais altas que a montanha acabavam por tornar fatais. Tudo isso é muito lindo, mas o progresso manda que cada um em sua casa tenha com que fazer o caldo ou lavar-se à vontade. Sabe lá quantos cantas de água entram em nossa casa todos os dias? A limpeza Deus a amou, mas dá-me a ideia que também abusam lá em sua casa. Oh, messa! Querem que lhes conte no que deu esta conversa, escutada nos passos do conselho e de que acabo de referir um pedacito? Decisão tomada. Manteigas vai ter água domiciliária. E logo de seguida, Luís Cravino começou a assinar com caligrafia pausada o grupo de papéis que o secretário da Câmara lhe pusera por ordem meticulosa sobre a secretária de Pau Preto, enquanto o administrador do conselho abanava a cabeça num jeito que nem sim, nem não, duvidando da justeza da decisão, mas sem se atrever a afrontar o presidente. Não passara ainda um mês, tornava-se público o primeiro protesto, pela boca de Adelino Jorge, tecelão conhecido pelas ideias vanguardeiras e modo de ser agreste. Tem lá algum preparo? Sem mais ter nem para quê? Andarem para aí a escavar nas ruas, como se fossem aquarelas deles? Só lama, só lama. Quem tem de trabalhar de noite, como eu, vê-se e deseja-se para chegar a casa. E depois de uma pausa bem medida, que a experiência musical permitia usar a preceito, eu logo pergunto ao meu primo, Joaquim da Cruz. E terminou em glória, com a autoridade que lhe concedia perante os ouvintes a invocação do nome do secretário da Câmara, seu primo direito. Dias depois, o mistério perdera o véu e, na taberna do Januário, era tudo posto em pratos limpos entre amigos numa rodada de tinto. É por amor das águas. A mosca que querem meter bicas nas casas de cada um. Então, e os bois e as bestas? Onde é que bebem? Levo-os à cantareira na cozinha. Tu que tens animais, mandas pôr a tua fonte na loja. Ah, sim, sim. Eu tenho um porquito na minha, mas não a posso pôr na loja, porque fica afundada e acaba por me afogar o bácoro. Raste-me, pisquem. A bica é como a torneira, para fechar quando quiseres. Acha sempre o mesmo basbaque. Basbaque, basbaque. Quer ver é que é que vai pagar esses luxos todos. É o conselho que vai dar, não é? Dará. Já uma vez te deram alguma coisa? Pois olha, Adelino. Se eles não me derem, também é lá no quero. E para quê? Com a fonte do picão ali mesmo ao fundo da carreira. Se não sabem o que hão de fazer ao dinheiro dos caminhos, como daí a mim, que sempre posso beber mais um copito aos domingos. Mas eram mãos largas do Luís Gravino, que te ia dar dinheiro para copos. Olha, eu... Dizem que a Câmara tem dinheiro guardado que dava para construir mais uma freguesia se quisessem. Deixa de ser parvo, homem. Olha que em riqueza e santidade é sempre metade de metade. Eu que o deixo lá nos cofres, que logo há de vir quem o gaste. Era bom que gastasse algum, pois ainda ontem precisei de ir ao outeiro e o ribeiro ia tão cheio que nem conseguia atravessar ao pé dos fiadeiros. Tive de palmilhar até à ponte do Prata para ir depois dar a volta. E... E não borraste as patas todas, ouvis ao ribeiro abaixo. Chalaceou o Horácio, galhofeiro, aplaudido por uma gargalhada geral. O que suja, limpa-se, mas... Já mal o deixaram dizer que o ribeiro precisava de uma ponte ao pé dos fiadeiros, até por causa da serventia da fonte que ali botava. Porque os companheiros se sobrepuseram com ditos chocarreiros, fartos de conversa séria, naquele princípio de noite invernosa. Olha que pela conversa borrou-se mesmo. Deixa lá ver as botas, para ver se foi no Cirol que lá fui largar anteontem. Tais uns porcos. Depois disto, foi um contar ininterrupto de histórias mal cheirosas, reais e inventadas, entre risadas sem fim. Até que o Adelino voltou à vaca fria, ao despedir-se. E até logo, aos que forem ao ensaio. E não se esqueçam de avisar as patroas. Senão, num dia destes chegam a casa e até uma torneira têm no quarto a vazar para o penico. Boa noite! Responderam os que ficavam ainda em risota pegada. 70 mil réis? Olha os sopistas! A água dá, Nosso Senhor. Dá a água, mas não dá os canos nem os contadores. Retrucou o funcionário camarário, que vinha já de argumento pronto, à força de repetido uma vez e outra, e uma vez e outra, sem resultado palpável. E quem é que encomendou a vossa mecês esta cangalhada toda? Deixassem estar as ruas e as coisas como estavam, porque com esses buracos todos... O que deram foi prejuízo às pessoas. O burro da Filomena, ali embaixo, aleijado, terão que o matar. A Delfina, do Luís Francisco, derriadinha na cama com um pé torcido. As casas de toda a gente numa vergonha, com tanta terra e lama por todo o lado. Esburacaram uma parede para me meterem à força a vossa turgia em casa. E ainda por cima nos querem levar 70 mil réis. Quem é que nos paga a nós os prejuízos? Paga vosso mecê? Não os tenho. E nem que os tivesse, não lhes dava. Quer dizer que não paga? Perguntou o funcionário, ciente da resposta, tentando dar um tom oficial à conversa, numa forma de imposição da autoridade de que o tinham revestido, embora ele próprio não estivesse muito disposto a desembolsar tanto dinheiro. Ele, que tinha a fonte do picão à porta de casa... Oh, homem de Deus, Como é que quer que eu lhe pague se não tenho com quê? Então vossemecês não sabem quanto ganha um jornaleiro como o meu homem? 7.500 de sol a sol, e até a desgraçada da janta tem que levar de casa. Então o que é que eu dou de comer à família durante uma quinzena? Ponho os garotos a beber a água da vossa torneira quando me pedirem pão? E cozo as couves sem tempero para fazer caldo? Alentado pelo tom de aparência humilde que a resposta mostrara, concluiu em tom de ameaça velada. Devo então comunicar ao senhor administrador que não quer pagar a sua dívida à Câmara? Que Josefa explodiu. Diga até à guarda e ao senhor presidente se lhe apetecer. E o Manuel Passarello, que aprenda primeiro a administrar a casa dele antes de vir governar a minha. E virando costas, olhando desgalha. Olha lá o Badameco a vir-me para aqui com ameaças. Em vindo o meu Estevão, já vamos ver como é que o galo canta. O funcionário encolheu os ombros e foi cumprir missão para a calha seguinte, enquanto Josefa, embalada ainda pelo desabafo final, se dirigia às vizinhas em queixa acalorada. Ora, não querem lá ver onde chegou a pouca vergonha? O Vasco da Câmara apresenta-se-me aí todo sonso a pedir 70.000 réis. Como se eu fosse o rei Salomão e andasse a nadar em dinheiro. Também a nós. Cortou Teresa Calçana numa voz recheada de curvas tonais em que se adivinhava o pasmo pela manifesta ousadia e a determinação de não ceder nem um cruzado à exigência inaudita. Terão ido a todas as casas? Meteu a Ana Moleira num tom de aflição, porque, na surpresa e por medo, dissera que pagaria e não via agora, em consciência, nem como, nem vontade de o fazer. Ainda duas à Praça da Louça, a Zefa e tu, indes ao passo, que eu salto ali à Rua Chã com a Maristrudes e já ficamos a saber das outras. Comandou Teresa Calçana. E o que é que dizemos? Interrogou a Ana. Que ninguém paga, olha agora. Para que é que querem o dinheiro do conselho? É com as grandes férias que os nossos homens nos trazem que ainda lhes vamos dar mais. Bem, basta pagarmos os caminhos e eles terem-nos escangalhado todos. Quanto mais ainda 70.000 réis de mão beijada. Meus, só se os tirarem daqui. E enquanto dizia, assentou forte palmada nos nadegueiros, que ajeitou desafiador e convicta. Foi um rastilho que alastrou pelo labirinto das ruas durante o resto da tarde e princípio da noite. O contágio da ideia tornou-se epidémico, e por cada nova adesão ao espírito de rebeldia, a chama subia mais alto. A vaga reativa ultrapassou a velocidade do emissário do conselho, que teve de desistir, acossado e apupado, quando tentava prosseguir a sua tarefa. Pela tarde dentro, sobressaíam já frases que se repetiam inconscientemente. Fora com os águas! Pois nunca ninguém acabou de ser! Fora com as águas! A convicção aumentava à medida que iam repetindo, e pela boca da noite, quando os homens começaram a regressar das terras, fábricas e pastos, cansados, e alguns ardendo em fúria porque ou tinham jantado tarde, já muito depois do meio-dia, ou tinham sido linearmente esquecidos pelas esposas, a questão tomou forma de cruzada. Transferiu-se todo o azedume desse e de outros dias para o inimigo comum. E ameaçou-se a Câmara com a sessão de pancada que, toda a tarde, tinha sido congeminada e digerida, alvejando as... Rasma, partam aquela mulher! E em vez das abluções simples e maquinais para aligeirar poeiras do campo, como em reação à própria água que teriam que usar, sentaram-se nos balcões das calhas ou juntaram-se em magotes nas ruas, clamando pelo fruto do suor que lhes queriam roubar de forma tão descarada. Com homens nas fileiras, a revolução tornou-se séria. Que se soubesse, a única guerra feita por mulher fora a da padeira de Alsbarrota, e nem as forneiras da Rua Chã, nem de São Pedro, eram mulheres para esses feitos. Agora, com homens furiosos a dirigir as mentes, os corpos e as alocuções, foi a perfeição na orquestra. Eles davam a tónica, elas a sobretónica, e a garotada mais crescida, a dominante, que terminava sempre com... Fora com as águas! Fora com o feio! Num resumo de tudo o que tinham ouvido, toda a tarde, a uns e a outros. A inconsciência coletiva que presida estas coisas foi juntando grupos nas confluências dos caminhos. Havia discurso na ponte do Eiró, arenga na Praça da Louça, discussão pegada na fonte do Picão, altercação convicta na esquina do Sr. Manuel Ambrósio e comício dirigido por José Ascensão frente à loja da Sra. Adelina. No chafariz era um pandemónio. Na rua, por cima das entrehortas, um aranzel geral e vivo. Discurso nas rabitas, por um mais letrado. Assembleia em que se empunhavam paz junto ao forno da Rua Chã. E um povileu contendo a gusto as imprecações explicando tudo. Tintim por tintim ao Sr. Padre José, que se esforçava por espargir palavras bentas sobre corações incandescentes como tições em pilheira. Já viram o que acontece quando chove? Regato daqui, levada dali, barroca que enche, poço que extravasa, terra que satura, riacho que corre, ribeiro que enche e, por fim, o zurrão que troveja e brama em fúria, correndo para o Tejo, que desgraçará famílias inteiras nas terras baixas, numa cegueira que, partindo da razão, acaba por ofuscá-la. Assim foi naquele dia. O caudal de gente dirigida por cabecilhas naturais confluiu primeiro para as bandas de São Marcos, convencida de que o presidente, àquela hora, estaria a calçar as pantufas, preparando o descanso de mais um dia. Os objetivos estavam sintetizados nas duas frases que, desencontradamente e depois em uníssono, as pessoas iam repetindo sem se perceber qual era a antecedente e a consequente. Fora com o feio! Fora com as águas! A garotada de Vilória Pequena, habituada a ter de preparar o recolher àquela hora, candidatando-se frequentemente a um par de bufetões que um rasgão, uma sujadela, um pequeno atraso ou os deveres de escola justificavam, camuflando a sensaboria, a frustração e a revolta possível da vida dos pais, causa real da agressão. Delirava com a festança e juntava-se a ela de forma traquina e imaginativa, exacerbada pelo ambiente explosivo que a contagiava e, instigada pelos mais velhos, garotões já com 16, 17 anos, oscilando entre o interesse sério pelas questões da terra e o desejo de aproveitar o ambiente de arraial, gritava, acompanhando a turbamulta. Fora com o pentelho! Fora com as vacas! Ao grupo que arremedava em gritaria, gestos loucos, galhofa e risada, tinham-se juntado dois amigos, cuja idade levava a preocupar mais com folias, problemas de saias e petisqueiras fora de horas, do que pela questão de alguém ter ou não ter de pagar para dispor de torneira em casa. Um era o António, neto daquele Jorge de quem falámos no início desta narrativa. O outro, o João Baiaia, que namorava uma prima da conversada do amigo, situação que prometia vir a torná-los primos. Estou admirado de não ver aqui o teu pai. Como ele é todo para ideias avançadas e revoluções... gritou João no meio do escarcéu. Trabalhou desde madrugada e deitou-se à tardinha. Mas se dá conta desta barafunda, assanhado como tem andado por causa das águas... há de vir para aí ajudar à festa e meter-se em alhadas, com a mania de andar à frente. O pior é que há quem lhe dê ouvidos e entusiasma-se. Deixa-o lá dormir. E quando acordar? Insistiu João, antegozando o espetáculo de mais uma tirada comicial com um orador fresco e agreste. O amigo franziu a testa por momentos, para, logo de seguida, explodir numa risada irreprimível, e que terminou com um sorriso brejeiro e uma pergunta cheia de desafios. E se eu fosse fechar a chave em casa? O quê? Fechar o tio Adelino Jorge em casa? Com uma festa destas cá fora? És doido. Se ele descobre, mata-te. Respondeu o outro, passando do sorriso largo ao ar preocupado. Anda comigo que tenho desculpa segura. Finalizou o António. 10 minutos depois, o tecelão que retemperava o corpo, depois de uma noite e um dia sem pregar olho, ficava protegido de si próprio por 2 voltas de chave, cuidadosamente volteada na porta de casa.